vai ser legal. É isso aí! E você também pode dançar. Todo mundo, por favor! Agora preste atenção! Dançando rap no salão! Mas eu tô nervoso e eu não sei se eu consigo! Nós te ajudamos, você é nosso amigo! É só esticar o seu pescoço assim! E balançar a cabeça até o fim! Vai pro lado! E vai pro outro! Deixa rolar! É maior estourou! Mas que legal, me ensina mais! Quem sabe? Talvez! Ah, vai! Ok! Pra ver como é, vem nessa então! Mexendo o pé, mexendo a mão! Sacode bem, vai sem parar! Deixa que o rap vai te levar! Dançando! Dançando! Dançando! Dançando vai! Oh. Dançando! Olha só! Vai querer! Vai! Eu! Manda! Paro! Ei! Mas por quê? Mentirinha, vai! Dançou muito bem, Tanter. Obrigada, sou até mais. Até mais tarde.